Este que faz milagres, que expulsa potestades, faz o inimigo correr. Quem é este que dá ordem ao vento, que controla o tempo e quando quer faz chover? Quem é que dá vista aos cegos, aos surdos faz ouvir a sua meiga voz? Quem é que cura os leprosos, que manda e dá ordem aos ossos, que os fazem reviver? Ele é o mesmo Deus que operou no passado, ele não mudou. Seu poder e sua glória nunca acabou. Ele é forte e infalível, é o grande eu sou. E não tem impossível, pois esse Deus não tem limites para operar. Os seus feitos da história ninguém vai tirar. Ele é Deus verdadeiro e outro igual não há. Ele manda o sol e o sol tem que brilhar. Ele ordena a lua e a noite faz clarear. Ele fala com o morto e o morto tem que viver. Dá ordem ao inferno, ele tem que obedecer. Toda a enfermidade vai ter que se retirar. E se Deus é contigo, ninguém vai te tocar. Se alguém mexer com você, vai ter que o enfrentar. Ele é o mesmo Deus e nunca irá mudar. E nunca irá mudar. Quem é que dá vista aos cegos, aos surdos faz ouvir a sua mega voz? Quem é que cura os leprosos, que manda e dá ordem aos ossos, que os fazem reviver? Ele é o mesmo Deus que operou no passado, ele não mudou. Seu poder e sua glória nunca acabou. Ele é forte e infalível, é o grande eu sou. Pois esse Deus não tem limites para operar. Os seus feitos da história ninguém vai tirar. Ele é um Deus verdadeiro e outro igual não há. Ele manda o sol e o sol tem que brilhar. Ele ordena a lua, a noite faz clareia. Ele fala com o morto e o morto tem que viver. Da ordem ao inferno, ele tem que obedecer. Toda a enfermidade vai ter que se retirar. E se Deus é contigo, ninguém vai te tocar. Se alguém mexer com você, vai ter que o enfrentar. Ele é o mesmo Deus e nunca irá mudar. Ele manda o sol e o sol tem que brilhar. Ele ordena a lua, a noite faz clareia. Ele fala com o morto e o morto tem que viver. Da ordem ao inferno, ele tem que obedecer. Toda a enfermidade vai ter que se retirar. E se Deus é contigo, ninguém vai te tocar. Se alguém mexer com você, vai ter que o enfrentar. Ele é o mesmo Deus e nunca irá mudar. E nunca irá mudar. Jamais.